90 Alfa, táxi autorizado, aposta na Oscar, ajuste no 012. Pastor 20, cruza de imediato, a pista no 0, até a Delta. Na Delta mantém a posição e chama solo, 12, 11. A Delta está com solo, 12. Xané 6320, solo 32, direito, 12, 11. Direito, 12, 11. Tiago, fiosca, guarda, cópia. Solo, pastor, 2-0, cadê? Solo, salvador, boa tarde, chamei a linha 320, de novo. Boa tarde, 6141, fui LS. Boa tarde, Xené 6141, checo o trem, pouso autorizado, pistão no zero. Vento 150 graus, meia dúzia de mais. Tomativo, estou baixando a travada, 6141, ele vem pousar no zero. Pastor 20, está autorizado, Alfa, Juliette, Patiuno, Índia até o ponto de espera da pista no zero. No ponto de espera, turno no 895, ajuste no zero, no 2. Alfa, Juliette, Patiuno, Índia. Tiago, que é o autorizado Salvador, Salvador. Decola da 17, primeira curva direita, corredora Shell no 1000 pés. Aciona 0133, o controle em 120, decimal 8. Tiago, fiosco, correto fechamento, parte 4, 2 agora. Parte 4, 1, 8, decimal 9, 5, ajuste 1, 0, 1, 2, Tiago, fiosco. Pastor 2, 0, não tem o ponto de espera. Quase 1, taxi via Alfa, Juliette, gate 05. Alfa, Patrona. E manter a 1-7. Serra Golf Oscar, acione e chame táxi. tá? 3144, final da ILS X-Ray da pistão no zero. Tá, 3144, avistado, livre, pouso no zero, vento no 60 graus, 8 nós. Autorizado, pouso 1 no zero, tá? 3144. Salvador, boa tarde, está 3805-340 Guarulhos, autorização? Está 3805, formação November, autorizado Guarulhos, nível 340. Decolagem da 1-0, primeira curva direita, saída da EL, Leda, transição Motiva, peso 1-0, rota do plano. Aciona 5106 no transponder, controle 120, decimal 8, está 3805. 340 autorizado, decola da 10, curva direita, da EL, Leda, Motiva, 5106 e 1208, copiou o 3805. 3805 correto, está pronto, estiver. Boa tarde. Boa tarde, Guilherme Liberal. Boa tarde, ingresso a Juliette, portão 5. Afirmo, portão 05. Obrigado, senhor. 2-1-1-3-1-4-4. Eu Lima, Papa Quilo. Aguarda um minuto cópia, por gentileza. 1-4-0-0-5-9. Decolagem, 4-2-0. 3144, taxi de Alfa, 400 Juliette. Alfa, reportar antes da taxi Juliette, tá? 3144. Serra Golf Oscar, chame no ponto espera da 17. Confira a pista que decola o Pátio 5. Olá, 240, tome a proa do farol de Itapuã e chame o controle, 1208. 208, Guilherme Liberal. Cuca, Jamo, após Aracaju, Golf 677. Aciona 5003 no transponder, o controle em 120, decima 8. Opa. Tango Lima, Papaquilo, confirmando a primeira curva à esquerda e correto cotejamento, reporta corrigindo, informa para o AB, o Lima, Papaquilo. Chega agora, o acionamento e o táxi com a torre em 1-1-8, decimal 9-5, ajuste no 0-1-2, Lima, Papaquilo. 3-1-4-4, 0-0-9. 3-1-4-4, aguarda para ingresso. 4-0 para ingresso, 3-1-4-4. Confirmo, 3805, portão que se encontra? 09. 09, autorizado, reporta pronto para o táxi. Boa tarde. Pede Zulu para passear um instante para passar. Salvador 3144, qual é a posição esperada pra gente? 09. O Airbus da companhia finalizando o pushback na 09. Sem problema, só pra saber mesmo. Muito obrigado, tá aguardando. A decolagem. Radial e chefe da localidade? Gente, sua intenção é sair no corredor axé, confirma. Se já estiver pronto, já tem a cópia da autorização, Zulu Papa-Sierra. Passamos Zulu Papa-Sierra, autorizado Sierra Whisky, Foxtrot Hotel, 1000 pés. Decolo da pista 197, primeira curva direita, no corredor Axé. Aciona 5134 no transponder, controle em 120.8. E o transponder 5134, Zulu Papa-Sierra. Qual é o pátio para o ver, Zulu Papa-Sierra? Escalamento espaço com a torre 118.95, ajuste na 012, uma boa viagem. Barulho Tachan 3805, POB 17, 3410, alterna Galeão. Tá 3805, autorizado o táxi de Apatio 1, ponto espera da 10 torre, 18.95, do ajuste 1012. 1012, Pati, o ponto de espera com a torre 18.95. Na 10, venta 150 graus, 07 nós. Gente, autorizado o posto de espera 0 gol no 255. Juliette, tá o posto 09. Gente, 3144, observando a aeronave da companhia, pode prosseguir para o 09. Valeu. O Sierra Golf Oscar está autorizado a decolar da 17, vento 170 graus, 05 norte. TAN 3805, ponto espera, pronto. O TAN 3805, autorizado a alinhar e manter a 10. Alinha e manter a 10, 3805. Tô no 255, no solo 48, chame o solo, 211. 2-1-1-1-1-2-5-5. Gol 1-2-5-5, liberando a escuta. Gol 1-2-5-5, taxi via Alfa, Juliette, pro gate 03. Alfa, Juliette, para o 3. 4-0. Golf Oscar, decolado aos 49, tome a proa do farol de Itapuã e chame o controle, 1208. Farol de Itapuã, 1208, Serra Golf Oscar. Torre Salvador, uma boa tarde, sinalinha 3, final do ano 0. Chinem 3-5, boa tarde. Continue na final, aguarde autorização de pouso. Continuando na final, aguardando autorização, Chinem 3-5. Deu, Zulu, Papa Serra, chame na táxi, papá. Tá? O Lima Pataquilo, livre táxi, fique atento à aeronave também, taxiando no pátio 5, ok? Chame na papá. 3805, decolado ao 50, controle 1208. 308, uma boa tarde, obrigado. Chinem 6315, livre pouso na 10, vento 160 graus, 079. Livre pouso na 10, Chinem 6315, baixou e travou. O Zulu Papa Serra, então chame como número 2. Gente Lima, Papaquilo, tá livre o táxi pela 17, chame a linhagem pronto. Oxe, né, 6315, no solo 53, chame o solo, 211. Direita, chama solo, 211, oxe, né, 6315. Boa. Boa. Ô Salvador, uma boa tarde. O sinal é 3-5 livre. Meia 3125, taxi via Alfa Juliette, portão 04. Taxi via Alfa Juliette, portão 04, sinal 6315. Notado aqui, ele está autorizado, decolado 17, o vento é 180 graus, 08 nós. Papa-Terra, após o Citation passar sua proa, livre ingresso no set, chame a linha de pronto para decolagem. Uma Papa Kilo, decolado ao 56, chame o controle, 1208, boa viagem. 208, Lima Papa Kilo, bom dia. Placeta, autorizado, decolada 17, o vento é 150 graus, 099. Zulu Papa Serra, decolado ao 00, chame o controle, 208. 208, Zulu Papa Serra, muito grato, uma ótima semana a todos. Comente, boa viagem. R Salvador, boa tarde, azul 4196, estabilizado aqui, sou aí no zero. Azul 4196, autorização de pouso, ajuste 1012. Pode dar autorização de pouso, azul 4196. Azul 4116, livre pouso. Na 10, vem até 150 graus, 89. Livre pouso 16, 10, azul 4116. 116, no solo 05, chama no solo 219. 219, 4116, bora. Fala Salvador, boa tarde, eu sou 4116, Litrô, tudo bem? 4116, boa tarde, Fatiga Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, 02, 4116. Torre Salvador, Gol 1825. Tá livre o pouso, dá 1-0, venta 180 graus 09 nós. Livre pouso no 0, Gol 1825. Voo no 885, no solo, a 112, chame o solo, 12 no nono. 12 no nono, boa tarde. Voo Salvador, boa tarde, voo no 885. Voo no 885, boa tarde, filial, com o Salvador. Voo no 885, como recebe? Agora somos 8/8. Voo no 885, taxi via Alfa, Juliette, portão 01. Alfa, Juliette, 01, obrigado. Salvador, boa tarde, gol 2008 e aliás 700, baixa travada. Gol 2008, está autorizado o pouso na 10, vento 160 graus 079. Autorizado o pouso, pistão 0, gol 2008. Salvador, o Chanel 63. 2008, no solo 119, chame solo 219. 219, 2008. Solo Salvador, Gol 2008, livrou, Foxtrot. Gol 2008, taxi via Alfa, reporta aí para a Juliette. Alfa, reportando aqui para a Juliette, 2008. Um abraço pra Siga. Fernando, eu sobrevoo Bahia de Todos os Santos e aposto no Rock do Paraguaçu. Tamo de abraço. Torre Salvador, muito boa tarde. Gol 1964, está estabilizado a LF, 2 milhas de acerto. Gol 964, boa tarde, está autorizado o pouso na 10, vento 170 graus, 109. Livre pouso, gol 1964. Bem, estamos já bravo, autorizado RIMAR em RIMAR, 510, decolagem da RIMAR em coordenação com a torre, com o plano Nordeste. Aciona no transponder 0137, controle em 120.8. Tamo de abraço, aguarda para o cotejamento. Gol 2008, Marcos Juliette. Ingresso Juliette, portão 612, gol 2008. Autorizando ingresso para 612.008. Tamo de abraço, cotejamento. Plano 37 e Pro Noroeste, o autorizado. Tamo de abraço. Está um dia bravo. Funamento de decolagem agora com a torre 1-1-8 decimal 9-5, ajuste 1-0-1-1, está um dia bravo. Nome o gol 1-2-5-6, autorização Natal. 1-2-5-6, guarda copo, por gentileza. Confirmo. Gol 1-2-5-6, guarda copo, por gentileza. Guarda. Então 3560. Oi Salvador, boa tarde, 3560. Boa tarde, então 3560. Continue na final, aguarde autorização de pouso. Call 10, primeira curva esquerda, saída Cuca, transição Zipá, autorizo 10. Aciona 5132 no transponder, o controle em 120.8. Aprovado 370 para Natal, subida Puca, transição de espaço, vamos por 10, 5130 transponde o controle 1208. Controle 1208, seu transponder é 5132, o gol 1256. 5132, obrigado. Reporta quando pronto, pushback, gol 1256. Alô, Xenéia 142, por gentileza, autorização Recife. Xenéia 142, sim, informação óbvia. Confirma? Informação em curso é a óbvia. Tá pronto, cópia? da Oxa, 6142. Oxenel 6142, autorizado Recife, nível de voo 350, decolagem da 10 com primeira curva à esquerda, na saída Pucajamo, Caju, Propulso 17. Aciona 5161 no transponder, o controle em 120, decimal 8. Gente, autorizado 350, decola da 10, curva à direita, na curva à esquerda, correção. Pucajamo, Caju, Upper Zulu 17, 5161 no transponder, 1208 é o controle, 6142. Hoje não é 6142, correto com o atingimento, porta para o pushback, confirma o portão. Porta na para push, está no gate 5. Ok. Fala Salvador, muito boa tarde, gol 1164, livrou na circuita. Gol 1164, boa tarde, taxi via Alfa. Repórter antes da Juliette para ingresso. Alfa, repórter antes da Juliette. Rigor 964, está passando em dia certo. Rigor 964, continue na final e aguarde a autorização de pouso. Aguardando. Tá 3560 no solo, aos 26, chame o solo, 219. 219, tá 3560. Solo Salvador, boa tarde, 3560, livrou. Tá 3560, boa tarde, taxi via Alfa, patente da Juliette. Alfa, da Juliette, 3560. Gol 1164, ingresso direto, remota 13. Juliette para remota 13, gol 1164. Juliette, estamos no Lula. Boa tarde, a hora se confere. Confirma a pista que decola em 4-5. Estamos no Lula autorizado, Siri, nível 060. Decola da 17, primeira curva direita, na saída agora após direto, aciona 5147 no transponder, o controle em 120, decimal 8. Juliette Tango Zulu, correto com atendimento, confirme para o Belton Amir. Juliette Tango Zulu, o acionamento táxi 14, 18, decimal 951, ajuste no 09. Logo no 256, posição 3 para o pushback, acionar reatores. Logo no 256, está autorizado o pushback, reporta para o táxi. Botará para o táxi, vamos 256. Gol no 964 no solo aos 28, chama um 211 no solo. 211 no braço. Gol 964, livrou na foto. 3560 Juliette, ingresso Juliette, protecta remota 1-2 Juliette, remota 12, 3560. Solo, informação, tem uma aeronave que vai encostar no linha 3, porque a gente está com cadeirante aqui no décimo escada. E o 3560 seria interessante a gente embarcar com linha. Seu 3560, agora para informação, o Boeing que pousou logo em seguida, da Gol, será posicionado na 03. Ok, tá bom, muito obrigado. 3560. Será que eu poderia ir no 40 ou algum outro game? Se tiver algum ping ali, a gente agradece. Você mantém a posição e aguarda? Se mantém, mantém a posição, pra ele ter que olhar. Mantém a posição aguardando as instruções? Afirmativo, guardando 3560. Checamos com a infraero e não há nenhum finger disponível. Prossiga para 1-2 mesmo. Ok, muito obrigado. 2-3 vai prosseguir por 2-3-5-0. O Gol 1-2-5-6 pronto para o taxi POB 1-6-9, 2 horas e 40 de autonomia, alternada é Fortaleza. Gol 1-2-5-6, prossiga via Índia, contestada na 1-0-12, 1-8-9-5, 1-0-10, com o Gol. Pode ficar na torre, gol, noite, meia boa. Mato Liette, 964, tá bom. Vicente, 1964, mantém a antes da Juliette. Manterá, antes da Juliette, 964. Salve, Salvador, 1-3, 2-6 da hoje, a boa. Boa tarde, minha.